Gente, bis! E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje está ele, Alan Farias. Oi, pessoal, tô aqui com 5 quilos de rapé na mente para falar de HQ. Primeiro, obrigado pelo convite. Faz tanto tempo que eu não gravo nada. O Washington me abandonou, a Podesfera me abandonou. Eu me tornei um rosto esquecido pela humanidade. Pois é, o melhor pior podcast da Podosfera Nacional ainda está em hiato por causa do nível etílico de Washington. Né? Inclusive o corpo dele pediu pinico, né? Esses dias o Osto foi bater no hospital. Eu falei para ele que ele devia usar camisinha quando ele fosse lá para Augusta, mas ele não me ouviu. Aí eu falei pro Osto, mulher de surpresinha, Osto, é só na Páscoa, não pode ficar pegando Kinder Ovo fora de época. Aí dá nisso, Osto. Eu sei que você vai ouvir esse episódio. Volta pra casa, Osto. Eu sinto sua falta. Volta pra Irmandade, a Irmandade te espera. Eu tenho tanto tema bom pra gente gravar. Eu tenho sobre a menina Traquinas da HBO. Eu tenho tanta coisa pra gravar com você, Osto. Volta pra casa. Ai, ai. Depois desse apelo emocionado de Alan Farias pra volta de Washington e do Procurando Bitucas, vamos falar de gibizinho, né? Exatamente, vamos lá. E aí, qual gibizinho você leu esses dias que você quer compartilhar com os nossos ouvintes? Ó, eu andei lendo algumas coisas, tá? Eu li algumas coisas das Tartarugas Ninja, li um HQ muito legal, que é uma republicação de algo muito antigo, que já tinha saído no Brasil, e também li um HQ dos Power Rangers, aqueles homens e aquelas mulher que fica com tudo roupa justinha, marcando tudo a genitália na TV e ninguém fala sobre isso. Um dia... Depende, porque aquela primeira série do Power Rangers não era tinha uma que era mulher quando estava destransformada e homem quando estava transformado, né? Exatamente, nunca vi primeira heroína trans de lobisomem se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, porque isso é homem. Então, assim, é uma loucura, Ó, vamos primeiro do pior pro melhor, vamos lá. Vai lá. É, a HQ que eu li recentemente, Power Rangers Universo, que tem aqui nos créditos do Endelfinger, eu não faço ideia quem é esse filho da puta, o Ragazzoni, olha isso aqui, certeza que essa pessoa não existe, é o nome de um prato. Aqui, Ragazzoni e o Iacono. É, isso aqui saiu no Brasil pela Indivisible Press. Lá fora é da Boom Studios, né? E a ideia aqui é para contar a origem dos Power Rangers. Então, as HQs do Power Rangers eu leio já há algum tempo via scan, né? Eu comecei a ler por conta daquele Shattered Grid, né? Que é a história lá do Lord Dacon, que é o Tommy Malvadão que vem para comer o cu de todo mundo. Mentira, ele fica viajando pelo multiverso para comer o cu de todo mundo mesmo, mas enfim... E no final das contas, eu comecei a ler Power Rangers por conta disso, porque eu achei muito legal o multi da série, né? Deles terem um multiverso. Embora tudo é multiverso hoje em dia, já reparou, Marquito? Ah, puta que pariu, tudo é multiverso, cara. Se no multiverso eu tiver um Alan, em cada multiverso, certeza que ele é um idiota em todos os multiversos. Não deve ter um Alan normal em nenhum multiverso. Eu gosto em todos os multiversos, mas enfim. E essa HQ aqui, ela vem com duas premissas, né? Contar a origem do Ranger Fantasma, que era um Ranger que aparecia no seriado dos Power Rangers, né? O Mighty Morphin Power Rangers. Mas também pra contar a origem do Grid, né? Da trilha lá, como eles chamam. Esqueci o nome da rede porra. Isso, da rede de morfagem. Isso. Aí vem pra contar a origem da rede de morfagem, por que as pessoas se conectam com ela e mostrar a primeira equipe de Power Rangers. Cara, a ideia é legal. A HQ é estupidamente bonita, muito bem desenhada, mas eu não sei, eu encontrei alguns problemas nela. Primeiro, a pessoa que traduziu isso aqui no Google Tradutor, fumando maconha e olhando Xvideos. Tudo ao mesmo tempo. Mano, é muito ruim, velho. Você percebe que isso aqui não teve uma revisão. Assim, é claro, o texto em diversos momentos não faz sentido nenhum. Então vocês da Indivisible Press... vão tomar no cu, para de ficar usando o ChatGPT, porra! Agora, ó, a humanidade, depois que ela descobriu o ChatGPT, fudeu. Tudo é ChatGPT. ChatGPT, estou com dor de barriga, o que pode ser? Aí o ChatGPT fica lá, né, falando pra você o que você pode ser. Ah, vai se fuder, mano. O povo tá deixando de ser gente, vai tomar no cu. Mas enfim, é um HQ legal, muito bonito, que vale como curiosidade. É pra quem quiser descobrir aí como é que foi o início da rede de morfagem. Pra coleção, sendo muito franco, não vale, tá? Isso é muito, muito franco. Tanto que eu vou me desfazer disso aqui. A próxima que eu quero comprar é a Alma do Dragão, que conta a origem e as fases do Tommy Oliver. Aliás, Ranger Verde é o melhor Ranger que existe, entendeu? Se você falar assim... É verdade. Ai, eu gosto mais do vermelho. O vermelho é seu boga. O verde é o melhor de todos. É o melhor de todos. Tá? Vermelho tá o seu boga, seu fresco. É Ranger Verde não é A Indivisible Press, ela anunciou que assim, é uma série que o pessoal tá pedindo pra sair aqui no Brasil já há muito tempo. A gente chegou até a fazer um set de jagunços sobre o Shattered Grid, né? Quando foi ano retrasado, foi anunciado numa CCXP que ia ter os quadrinhos do Power Rangers aqui no Brasil e ia ser pela Indivisible Press. E todo mundo achou meio esquisito uma editora pequena do porta Indivisível assumir uma série dessa, e logo depois a Indivisível publicou também... republicou aqui no Brasil Darkness. Eu não sei se você lembra dessa série The Darkness, que foi o Garth Ennis que lançou que escreveu o primeiro arco com o Mark Silvestre. Eles relançaram o primeiro arco, eu não sei se chegaram a publicar já o segundo, mas todo mundo ficou meio achando estranho, né? Uma editora do tamanho da Indivisível publicar Power Rangers. Aí eles publicaram já, eles lançaram tanto o Mighty Morphin como o Go-Go Power Rangers, né? Exato. E aí eles já estão chegando no ponto do Shattered Grid, só que tá tendo muito problema, porque eles estavam fazendo uma pré-venda, eles não estavam mandando o gibis, tanto é que os primeiros do Go-Go e do Mighty Morphin eu até comprei na pré-venda deles, que estava num preço bom. Só que aí depois estava vendendo na Amazon com frete grátis e mais barato do que o que eles estavam vendendo no site deles. Entregando primeiro do que o deles, exatamente, né? E além dos problemas que está sendo divulgado aí, que eles estão tendo com autores nacionais, que eles lançaram alguns quadrinhos que não estão pagando, enfim. E realmente o atendimento ao público também tem deixado muito a desejar. O pessoal já tá achando que a Indivisível daqui a pouco tá pedindo pinico. É assim, ó, eu queria deixar um recado aqui pra Indivisible Press, tá, como brasileiro. Parabéns! É isso aí, o negócio é passar a perna em todo mundo mesmo. Seja brasileiro e não desista nunca. É isso aí, gibizeiro, é tudo safado, tudo cheio de grana. Fica reclamando das coisas e gasta milhões por ano. É isso aí, Indy. Sou fã de vocês, me contrata. Eu vou procurar vocês no LinkedIn, seus porra. Outro caso que eu vi também disso de dar calote. Ó, eu adoro o povo que enrola, cara. É igual aquele caso... O mangá piratão, que o cara doidão publicou pra falar não, assim, não, vou eu vou chamar a atenção, poder ver mano, eu queria conhecer logo esse de japonês. Cara, exato, assim, ó, você, senhor pilantra, que eu esqueci o nome dele aqui, se você estiver ouvindo esse episódio, por favor, entre em contato comigo, que eu vou gravar um Procurando Bitucas com você, sou eu e você, a aula de como enrolar o brasileiro e o japonês ao mesmo tempo, eu sou seu fã. Ó, o brasileiro, ele é capaz... O brasileiro ele é capaz de enrolar, agora o japonês eu duvido. É igual aquela história do pai que fez um Super Mario World, né, pro filho que não tinha dinheiro, aí fez de papelão, aí a Nintendo se emocionou, foi lá e processou o cara. A Nintendo é foda, cara. A Nintendo é assim, ó, tá passando a mão no meu dinheiro, ó, vai tomar no seu cu. Eles vão pra cima mesmo, isso aí, a gente é brasileiro, porra, nós não vai pra guerra, mas nós tá calote, é isso aí, caralho. Ó, continuando aqui, minha lista de leituras, né, ainda nas bombas, né. Cara, quem me acompanha lá no Procurando Bitucas, ou me acompanhou, e sinto muito por isso, tá, se você me acompanhou por lá, ou ouviu falando besteira aqui das vezes que eu participei, sabe que eu adoro Tartarugas Ninja, meu sonho é ser penetrado pelo Michelangelo, e eu tô aqui colecionando, né, as HQs que o Hiroki Capim tá lançando, né, aqui no Brasil, todas com qualidade muito boa, né, isso é indiscutível. Sim. Mas sejamos sinceros, pessoal do Piroque Capim, os marqueteiros safados, tudo que eles lançam é ótimo, é sensacional, vai explodir sua cabeça e é indispensável na sua coleção. E por isso, eu, como um belo brasileiro trouxa, caí no golpe do Piroque Capim e comprei, né, a HQ A Contagem de Corpos, né, que tem a autoria do Kevin Eastman e arte, meu, muito foda do Simon Beasley. Né? O Simon Beasley, para quem não sabe, é um dos maiores desenhistas de piroca e tetão da do mundo. Você quer ver homem pirocudo, fortão, e homem com teta, as mulheres tetudas com colchão? É ele. Simon Beasley é o cara, né? Então, acho que aqui no Brasil ele ficou mais famoso. Só pra falar, se você lembra do Lobo, aquela figura clássica do Lobo, exatamente, metaleiro, provavelmente é um desenho do Simon Beasley. Exato, esse é o ponto que eu ia fazer a referência, né? Acho que aqui no Brasil a obra de maior fama dele, acho que tem que citar alguns, né? Em primeiro lugar, o Lobo, né? Aqui no Brasil foi republicado como O Evangelho Segundo Lobo, e na época da publicação da Globo, foi somente Lobo, né? O Último Czarniano, que era o nome da minissérie original. Depois teve a Lobo Está Morto, que essa pra mim é uma das melhores HQs de todos os tempos. Mano, o Lobo indo pro céu, indo pro inferno e saindo na mão com todo mundo. Isso é engraçadíssimo até hoje. Essa HQ eu acho ela atemporal, toda errada essa HQ. Depois teve também o Judgment on Gotham, né? Que foi, eu acho que Vingança, o Julgamento em Gotham, que foi o primeiro encontro do Batman vs. Swiss Dredd. Lembro que saiu pela Abril Jovem, né? Se não tô falando besteira aqui na época, em alguns fascículos, que é muito bom esse primeiro encontro deles. E o Lobo também teve Martial Law, não era dele, era do Pat Mills, né? É Pat Mills, né? Mas então ele desenhou, ele desenhou muito tempo o Juiz Dredd também. Isso, Juiz Dredd. Mas ele desenhou o título do Dredd também. Exato. Então, assim, todo mundo que conhece o Beasley sabe que a arte dele é espetacular, né? Então, aqui nessa HQ Contagem de Corpos, nós temos Rafael, né, e o Casey Jones sendo figurantes numa história de uma porradeira gostosa que tem dois diálogos, mata todo mundo. Ó. O Marquito, das vezes que eu já participei aqui, em mais de uma ocasião ele falou assim, ah, HQ é um fiapo, né? Vale pela arte, o texto é um fiapo. Aqui não é nem fiapo, é um pelo do meu saco. Exatamente um pelo do meu saco. Porque, cara, o texto é muito ruim dessa história. É muito ruim, a trama é ridícula, o texto é ruim, é tudo ruim nessa HQ. Sério, eu amo Tartaruga Ninja de paixão. Eu gosto dessas HQs que é só porradaria, brainless, total, mas isso aqui é muito ruim, porque a história não tem nem pé nem cabeça. Então, se você, ouvinte, for um trouxa, que nem eu, e for comprar essa revista, esteja atento. Os desenhinhos valem muito a pena. Então, você faça a sua leitura em figuras dinâmicas e não em leitura dinâmica. Tá? Que você vai se divertir bastante lendo essa HQ em figuras dinâmicas. Marquito, o que você leu? Ou só eu que vou falar que tô lendo aqui? Cara, como eu já sabia da sua predileção de Tartarugas Ninja, eu resolvi ler alguns números de um gibi que já tava ali na minha pilha virtual de leitura, que é a série nova das Tartarugas Ninjas. Seu safado, tá lendo Scan, isso não, que eu gosto, isso comprei, aí. Comprei, fui até lá, fui até os Estados Unidos, comprei a versão digital. É um business. Baixei no meu tablet e voltei pro Brasil para poder ler. Né? Me desculpa por duvidar da sua idoneidade, me desculpa. Que é justamente essa série nova da IDW, que é a série que hoje a gente... Não é a série clássica, a série das novas Tartarugas Ninjas da IDW, que, por sinal, a Piroque Capim está lançando agora, depois de ter lançado a série clássica, ela está lançando, eu acho que no mesmo formato, Sim. A série da IDW, ela foi cancelada lá nos Estados Unidos, o número 250. E aí foi relançado agora uma nova série, e ela é uma continuação dessa série clássica, só que o que me chamou a atenção é, ela é escrita pelo Jason Aaron. Não que isso seja sinônimo de qualidade. Ele tem boas coisas, mas já tem umas escorregadas boas também, né? Sim, e o Jason Aaron ultimamente ele é arroz de festa, né? Então ele até escreveu um gibi do Tio Patinhas, que a gente chegou a falar aqui, né? E salvo engano ele vai voltar para fazer um outro gibi do Tio Patinhas. Que curioso, e aí é legal, e adivinha, envolve multiverso. Aí, puta que pariu, agora que eu quero ler mesmo essa porra. E aí é a história da se passa depois do final, e assim, eu só li até agora as três primeiras edições. E cada edição, cada uma dessas três primeiras, e a quarta eu acredito que vai seguir nessa linha, é focada em uma das tartarugas, que elas estão separadas, aparentemente por causa de acontecimentos da série anterior da IDW. O Clã do Pé agora, ele é dirigido pela neta do Demolidor. É a caralho, né? Melhor nome do mundo, é do Destruidor, é a caralho. Destruidor, vai pra isso. Casa da caralho. Ela é dirigida pela neta do Destruidor, e eles meio que fazem um acordo pra não atacarem as tartarugas. Só que acontece alguma coisa e as tartarugas estão em cada canto. E aí eles começam a ser atacados. O Rafael, a primeira edição é com o Rafael tá numa prisão. Ele fez um acordo com o diretor da prisão, ele tá lá dentro da prisão pra ajudar o diretor, só que é aquele clichêzaço, né? Só quem sabe que ele tá ali, por que ele tá ali é o diretor da prisão, e acontece alguma merda que ninguém mais fica sabendo que ele tá ali e por que ele tá ali, que ele não é um criminoso. O Michelangelo virou astro de TV no Japão, e aí a segunda edição é focada nele. E a terceira edição é focada no Leonardo. Ele meio que se exilou na Índia, ele vai para poder, que ele sabe que tem umas tartarugas de lama lá na Índia, que elas terminam de devorar os corpos dos funerais que eles fazem no rio Ganges, né? Eles são cremados, mas não são totalmente cremados. Os restos são jogados no rio. Então essas tartarugas, elas vão lá e devoram o que sobra dos corpos. E aí meio que o Leonardo, naquela vibe filosófica dele, vai para poder tentar descobrir qual o objetivo de vida dele. Ele meio que quer se entregar para essas tartarugas e ser morto por essas tartarugas, mas aí ele tem uma iluminação. E o que é incomum nisso tudo é que todos eles acabam sendo atacados pelo Clã do Pé. E aí a quarta edição provavelmente é focada no Donatello, e essa é a edição que eu ainda não li, que eu ia começar a ler quando a gente ia começar a gravar aqui. Então, esse começo das Tartarugas Ninja tá bem bacana, e além do título principal, ainda lançaram mais dois títulos desse universo de Tartarugas Ninja, que eu vou lhe dizer agora quais são. Eu não sei quem escreve, porque no final da primeira edição eles falam, né, que vai ter esses títulos novos. Aí um é Mutant Nation, que aí fala de outros mutantes, né, vivendo em Nova York. E o outro título é o Night Watcher, que é um vigilante que tem uma armadura que parece ser uma tartaruga, mas a gente ainda, pelo menos eu, como eu ainda não li, eu não sei. Então mais um universo, que uma franquia, né? A gente já tem o Energon Universe, né? Que é o universo lá que juntou os Transformers com o G.I. Joe, lá na Skybound, na Image. E agora a Tartaruga Ninja também está expandindo com outros títulos esse universo. E, cara, essas primeiras três edições que eu li são muito bacanas, tem muita ação. Cada edição é um desenhista diferente. A segunda edição é a edição do Rafael, do Donatello, a edição do Michelangelo. É desenhada pelo Rafael Buquerque, né, o brasileiro Rafael Buquerque. Mas tem Cliff Chang desenhando. A primeira edição é do... Vou dizer agora aqui a primeira edição, que eu estou folheando o gibi agora para poder dizer de quem é a primeira edição. Sim, folhei. Vamos ver. A primeira edição é da Joelle Jones, que é a desenhista que ficou famosa no título da Mulher Gato, né? Então, tá sendo um gibi bem bacana. Foi lançado até a edição 9 nos Estados Unidos desse novo título das Tartarugas Ninja. Essa Mutant Nation e a Night Watcher tem 7 edições cada um, né? Já foram lançadas 7 edições cada uma. E eu tô curioso pra ler tudo isso. Eu também gosto muito de Tartaruga Ninja, mas não tanto quanto você. Assim, eu não consumo tanto quanto você, mas eu sempre gostei muito de Tartaruga Ninja. Eu gosto bastante, cara. Eu tenho uma história bem longeva com as Tartarugas Ninja, que começou ali mais ou menos, até onde eu tenho recordação, em 87, 88, que foi quando eu ganhei minha primeira Zorba. Tinha o Michelangelo na casinha, ficava encostado no meu pinto ali todos os dias. Eu adoro, adoro as tartaruguinhas desde sempre. Mas eu sempre consumi tudo que eu pude, assim, né? Desde os jogos, os filmes, eu sou maluco por eles até hoje, inclusive. Os jogos são maravilhosos, né? Os jogos da Tartaruga Ninja são maravilhosos. Temporal. Inclusive, a gente fez um Procurando Bitucas, né? De Tartaruga Ninja. Sim, um dos melhores. Vou botar o link. Se ainda existir, vou botar o link do Procurando Bitucas de Tartaruga Ninja. Eu tava escutando novamente esses dias, vendo a sua voz sedosa, falando Santa Tartaruga durante o episódio lá. Maravilhoso, episódio atemporal. E eu gosto muito também das Tartarugas Ninja, principalmente no campo das animações, né? Elas tiveram um início bem cômico, né? Com a animação clássica, depois teve a série da Nickelodeon, que foi aquela coisa dos anos 2000, que é considerada uma das melhores até hoje. Essa animação mais recente, a Mutant Mayhem, eu me diverti bastante, fui ver com meu filho no cinema, a gente deu muita risada, né? Porque é a primeira vez que elas são apresentadas como adolescentes mesmo, de fato. Isso é uma fazendo coisa sempre merda. Fazendo merda o tempo todo, é muito engraçado, esses momentos delas de adolescentes, e essa história com as HQs delas, eu tenho boas memórias desde a Graphic Sampa, né, a primeirona que saiu aqui no Brasil, era aquela edição colorida, né? Então, assim, é muito bom, tartaruguinha é muito bom. E voltando para minha leitura, eu vou emendar minha tartaruga na sua tartaruga, fazer uma centopeia, não é nem humana, né, uma centopeia tartaruga, que sei lá como é que é o coletivo de tartaruga, e falar um pouco também sobre esse encadernado, né, que o Piroque Capim lançou agora, que é justamente com a fase da IDW, né? Então eles comentaram aí mais de uma ocasião que foi super bem essa pré-venda. Eu faço alguns conteúdos no meu canal no YouTube onde eu falo de quadrinhos, e eu sou um franco, como é que eu posso dizer, crítico, né, da política de preço deles, tanto que eu gravei um vídeo do Elric. É um livro, né, sobre que eles lançaram também, que é um personagem de Espada e Feitiçaria, que eu acho maravilhoso esse personagem. E eu fui um crítico ferrenho no vídeo. Meu vídeo tem mais views do que de booktuber famoso. Então acho que acabou chamando a atenção dos caras, porque o preço do livro tá travado até hoje no preço da pré-venda. Eu falei, olha aí, quem diz que reclamar não adianta. Então, para você que quer comprar o Eric, aproveita que eles não subiram o preço, porque eu, na minha chatice eterna, devo ter incomodado aqueles corno. Aliás, um beijo pros três. Adoro vocês. Mentira. E essa HQ aqui, né, o volume 1, ela traz a fase da IDW, que eu acho uma fase seminal, divertidíssima, e que funciona também como 1.0. Então, para quem não leu a fase clássica, que foi publicada por aqui em 6 volumes, e também já deixar um parecer, não é toda boa, não é uma fase sensacional de ponta a ponta. Não. Eu acho que os primeiros 2 volumes são muito bons, no terceiro vai perdendo força, o quarto retoma um pouquinho, mas os 5 e os 6 são ruins de doer. Sabe? Vamos parar de puxar o saco só porque a gente comprou o gibizinho e falar que é um clássico. Não, é uma bosta. Mas que eu vou comprar do mesmo jeito, porque eu quero a porra da coleção completa. Né? Eu sou idiota. Vale pela, assim, pela história, pelo o Kevin Eastman e o Peter Laird. Pelo que eles fizeram, né? Porque é literalmente dois garotos no cu dos Estados Unidos e transformaram um império, né? Eles pegaram, fizeram meio que uma fanfic da continuação da origem do Demolidor pegando muito ali do Demolidor do Frank Miller e transformaram num império, né? É completamente uma HQ indie, né? A gente falou da indie invisível, esse aqui é indie de verdade, né? E é muito louco porque, assim, eles ficaram milionários da noite pro dia, né? Sim. Quando eles descobriram a palavra merchandising. Porque, tinha tudo de Tartarugas Ninja, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E esse quadrinho aqui, ele é 1.0. Então, pra você que tá ouvindo aqui, se você falou, eu vou ler porra de história de tartaruga com arminha ridícula, dando pulinho, gritando aiá, nem fudendo. Ó, acho que essa HQ aqui, talvez seja uma maneira de você tentar mudar um pouco o seu ponto de vista, porque é legal, ela trata sobre temas interessantes, né, como família, redenção, união e também aquelas lutinhas porradeiras que a gente tanto gosta. Eu adoro isso aqui, né? Todo o material publicado nesse volume 1 eu já tinha lido previamente. Eu, como businessman e Faria Limer, eu viajei, né, mês a mês para os Estados Unidos para comprar cada uma das edições. É, então eu li na época da publicação, né, nunca, jamais eu ia apoiar a Scan. E maior, né, mentira, eu li tudo via Scan essa porra. Mas eu recomendo, é um HQ bem legal, mas principalmente para quem nunca teve um contato prévio com elas. E minha outra leitura, essa aqui muito boa, espetacular, é uma HQ publicada aqui pela Mitos, né, que é As Aventuras de Farfad e Gatuno, e aqui saiu numa edição Omnibus. É, isso aqui é do Howard Chaykin, no texto, meu. Pra quem não conhece Howard Chaykin, é aquele cara que, além de ter uns desenhos muito legal, fez Black Keys, que é aquela HQ que todo nerd punheteiro bateu uma punhetinha pra cena de sexo com a mulher de três pernas. Não adianta você negar. Você leu Black Keys e ficou sim de piroquinha dura e bateu sim a sua punhetinha escondida. Você pode negar, mas a verdade tá aí, tá bom? Quando você morrer, você vai estar lá São Pedro com o Black Keys na mão, lá no seu julgamento, e falar, e aí, leu ou não leu, filha da puta? Leu ou não leu? E tem textos do Chaykin, né, que ele vem com a missão de não adaptar fidedignamente, mas adaptar boa parte do texto original do Fritz Lieber, e a arte espetacular do Mike Mignola. Aqui nessa época, o Mike Mignola tava voando muito baixo, muito baixo. Eu gosto até mais dele aqui do que no Hellboy. Acho que no Hellboy ele tem um traço mais minimalista, e aqui ele tá com um traço muito próximo daquela HQ da DC. Era aquela HQ com o Darkseid. Como é que era o nome, Marquito, daquela HQ? Era do Mike Mignola, que é Odisseia Cósmica. Pronto, eu perguntei, eu mesmo respondi. Sim. Pronto, 5 quilos de rapé no meu cérebro estão funcionando. E aqui é o Mike Mignola com um traço bem da época do Odisseia Cósmica, que eu acho que é um dos melhores trabalhos dele. Gosto muito do que ele fez no Hellboy, mas, meu, o Hellboy é mais minimalista, né? Você vê que ele tá numa fase ali de economizar, tanto que vários autores que o substituíram, né, esses autores acabaram desenhando até melhor do que ele, né? Verdade seja dita. Como o Duncan Fregedo e tantos outros, né? O Duncan Fregedo, por exemplo, achou a arte dele, meu, mil vezes melhor que a do Mignola. E também tem coisas aqui como o texto do Dennis O'Neill e o Walter Simonson. Então, tem aqui uma passagem com uma onomatopeia muito boa do Walter Simonson. Então, você vai ter aqui dois compilados nesse ônibus. E esse ônibus, ele já tinha sido publicado originalmente no Brasil, mas somente com a fase do Chaykin e do Mignola, né? Então, já tinha saído exatamente com a mesmíssima capa do que foi publicado aqui. E aqui o que eles fizeram foi trazer um segundo trade paperback lá de fora, que contém a fase do O'Neill e do Simonson. Então, para quem não conhece esses personagens, eles são dois expoentes aí do que lá fora os caras chamam de Sword and Sorcery, aqui no Brasil, como Espada e Feitiçaria, que tá em alta pra caralho, né? Vide os livros do Conan, que saíram, o próprio Conan, que tá saindo agora da Titan Comics, e saiu também da Marvel, que esse Conan da Marvel foi do Jason Aaron também escrevendo, não foi, foi Marquito? Foi. Pessoa. Né? As 12 primeiras edições foram do Jason Aaron. É que é bom pra caralho isso aí, isso é muito bom. Nossa, eu comprei, eu li e reli isso aí, eu acho que umas três vezes. É bem bacana. É muito bom, muito bem escrito, e é com desenhos do, acho que é Mahmoud Azhar, eu não lembro. Mahmoud Azhar. Isso, então assim, fantástico, eu tô ficando velho, e duas coisas na minha, em mim ainda funcionam, a mente e a piroca, ainda tá tudo bem. Eu tô lembrando de tudo, sem consultar nada. Morram de inveja, seus velhos que escutam isso aqui. E eu gosto muito esse novo olhar, né, que o pessoal tá tendo hoje pra Espada e Feitiçaria, porque tem muita coisa boa, né? Tem o Conan, tem o próprio Eric, essa dupla aqui, né, o Farfad e Gatuno, tem o Recuo, tem muita coisa sendo revisitada no Brasil. E o Farfad e Gatuno mostra a adaptação dos livros do Lieber, onde você vê uma dupla, né? Então você tem um baixinho anão, que é meio que um ladino, meio mago, meio ilusionista, meio ventríloco, assim, ele é uma mistura de coisas, e muito bom com espadas. E o Farfad, que seria quase um Conan, né? Mas não tão eloquente quanto. Então você vê, eles vivem numa cidade chamada Lankmar, que é uma cidade que já foi adaptada para N coisas, principalmente no mundo dos RPGs. Se você joga RPG, entende RPG como eu, já aviso, você é virgem. Você foi perder a virgindade semana passada, tá? Não adianta você negar. E existe muito material, né, pro campo do RPG em Lankmar. E Lankmar é uma cidade onde você tem uma criminalidade o tempo todo ali, né? Pra todos os lados e todas as situações, e aí você vai ver as aventuras e desventuras dessa dupla. Lankmar também foi homenageada por diversas vezes na cidade de Ankh-Morpork, que era nos livros do Terry Pratchett, que saiu por aqui no Brasil, a série Discworld também, que é maravilhoso. Então, se você nunca leu nada disso que eu falei aqui, super recomendo. Tem tudo de graça na internet, não vá gastar seu dinheiro. Procura no Google, dita o nome, PDF na frente, tá tudo de graça. Foda-se, vamos divulgar a pirataria. Telegram tá aí pra isso, né? Exatamente. A Telegram tá aí pra isso, pra você pegar scan e putaria, né? Pra você ver previews de putaria. Na verdade, é pra isso que a internet é feita, né? Putaria, exatamente. O resto é tudo exatamente. Acessório. Exatamente, o resto é consequência, né? Tipo, ah, tô aqui, vou fingir que eu tô lendo sobre alguma coisa culta aqui pras pessoas acharem que eu sou inteligente, mas na verdade eu tô aqui pelo sexo. Mas o Farfe de Gatuno, cara, é um quadrinho que eu recomendo a todo mundo ler. E assim, se você gosta de... Cara, eu nunca tinha ouvido nem falar disso, mas é nunca tinha bom. Nem ouvido falar disso, mas só pelo... Ah, eu tô olhando aqui a capa no site da Mythos e provavelmente vocês terão alguma coisa na nossa vitrina genialmente desenvolvida por Maurício Dantas, e eu sou apaixonado pela arte do Mignola, né? Então, ver isso aqui, aquelas figuras esquisitas sem ombro que o Mignola gosta de fazer, é maravilhoso. É, cara, muito legal. E assim, é legal porque você vê a arte da capa. A arte da capa já é o Mignola bem na fase do Hellboy mesmo, né? Você vê que é uma arte mais econômica. Mas quando você vai olhar a arte interna da HQ, aí é por isso que eu fiz referência à Odisseia Cósmica. Sim. É aquele nível de cuidado, aquele nível de detalhamento. Cara, tem cenas belíssimas, ultra detalhadas. E assim, é um quadrinho que ele também é fruto de uma época, né? Ali no ano de publicação dele. Então você vê que é um quadrinho que ele tem alguns paredões de texto, né? Então Sim. Tem bastante paredão de texto, mas não incomoda. Pelo fato de ser uma adaptação, né, de uma obra literária, então você já está predisposto a assumir que você vai ler tudo aquilo, ou fingir que está lendo, vai colocar lá na sua prateleira para você tirar fotinho e falar assim, ó, a lombada está alinhada com o meu ovo esquerdo. Quadrinha para ler, porra! Quadrinha para ler, cara. Não é para ficar parado na estante, não. É para ler. Exatamente, é para ler, porra. E aí, mais algum gibizinho que você queira falar? Então, caro Alan Farias. Tem coisas que tá no meu radar aí, né, que eu quero revisitar. Na minha última participação aqui, eu até falei sobre ele. Foi o G.I. Joe, né, a fase nova que tá saindo pela Marvel, sim. Que é com o Larry Hama, né, reescrevendo e tal. Adoro ele. Ah, sim, você tá falando Real American Hero, né, que é a continuação da fase dele da Marvel. Exato, então assim, eu li as 5 primeiras edições, adorei, até no último episódio que eu participei aqui eu comentei isso, né, que eu fiquei, mano, emocionadíssimo de ver um Snake Eyes com a fitinha do Rambo na cabeça, velho, puta que pariu, qual é a utilidade de você amarrar uma fitinha do Rambo em cima de uma máscara preta, cara, então assim, nenhuma, isso é muito foda, só o fato de você usar uma porra de uma fitinha na cabeça, de uma máscara, já mostra que você é foda. Você tá aqui pra destruir tudo que existe pela frente. Né? Você não tá preocupado com nada, né? Você chega ao ponto de você usar uma máscara e botar uma bandana por cima da máscara, porque você não. Uma fita, vai, porque você não se importa com mais nada. Exatamente. Então, verossimilhança de cu é rola. Ninguém tá nem aí pra isso. E uma coisa que eu tô também no meu radar pra ler aqui, porque eu quero ser cancelado, né? Cada vez mais cancelado. Por favor, me cancelem. Eu vou começar a reler em breve Sandman, né? Então a gente ficou sabendo lá das polêmicas do Neil Gaiman, né? Canceladaço, ei, Neil Gaiman, fez merda, hein, meu filho? Puta que pariu, não dá pra te defender dessa vez, né? Fez merda. Não dá, fez merda. Então eu agora vou entrar numa missão de reler, porque eu tenho toda aquela série que foi republicada aqui, aquele Sandman 30 anos, eu tenho ela Sim. completinha e todos lacrados, é meu atestado de virgindade. Todos da casa, é meu atestado de virgindade. Então eu vou ler isso, cara. Eu vou abrir e vou ler um por um. Vou reler, né? Eu tô com ele aqui também, só não tá completo porque tá faltando. Como eles lançaram além da série completa, né? Eles lançaram algumas minisséries nessa coleção, lançaram aquela prévia que foi que a Prelúdio. DC lançou, Overture, né? A Prelúdio, né? Abertura, eles... né? Acho que era Abertura ou Prelúdio, acho que lançou, aqui saiu como Prelúdio, em inglês é Overture. Isso, exatamente. E lançou Noite Sem Fim, as minisséries da morte, enfim, eu tenho também isso aqui, tá faltando eu acho que um número, eu não sei qual é, não sei se é justamente o Overture que tá faltando pra mim dessa coleção de 30 anos, e sendo que eu tenho a coleção que eu acho que é a melhor coleção de Sandman que foi lançada aqui, além daquela, da Conrad, eu tenho da Conrad completa, da Conrad é linda, eu não consigo me desfazer daquilo. Sim. Aquilo ali não eu vendi consigo. Na pandemia eu vendi praticamente toda a minha coleção de quadrinhos, né? Porque eu falei, o povo tá tudo em casa, ninguém tá comendo ninguém tá transando, ninguém tá fazendo nada, então o povo tava louco gastando dinheiro. E eu, como um porco capitalista que sou, o que que eu fiz? Comecei a vender um monte de coisa pelo zóio da cara. Eu lembro que eu vendi isso aí, Marquito, na época por uns 3 mil reais, cara, essa coleção. Eu vendi assim, eu vendi bem na época. E um cara pagou, tá? Ele nem discutiu o preço, nem argumentou. Eu pensando, burro, tinha que ter pedido 5 mil, jumento, burro. Então, na época foi bom, né? Mas agora quando eu olho pra trás, ele foi mais esperto que eu. Hoje essa porra deve valer 10 mil. Eu fui um burro. E uma outra coisa... aquela história, né? Depois que o cara paga, eu teria te vendido por 1.500, aí eu teria pago 5. Exatamente, é. E uma outra coisa também, olhando aqui pra minha prateleira, que eu comprei e ainda não li, porque eu tava esperando entrar em promoção e peguei o último volume por um preço bom, que esse sim, pra mim, é a melhor obra do universo, que é A Casta dos Metabarões, né? Mais uma do Piroca e Capim. Ê, Piroca e Capim, vocês estão fudendo meu blog, hein, mano? Fala mal de vocês. Patrocina nós, né? Patrocina nós. Falo mal de vocês e vocês só levando meu dinheiro, seus corno. eu adoro isso aqui, cara. Casta dos Metabarões, ó, vou falhar. Agora todo mundo vai me odiar. Acabou, esse podcast vai ser cancelado de vez agora. Incal é uma grande e fumegante pilha de bosta, tá? Falei. Incal, a primeira é interessante, não é espetacular, é interessante. A segunda é uma merda. A terceira é uma merda mole e verde, esverdeada, daquelas de diarreia. Incal é uma bosta, é uma merda. Mas Incal tem o Metabarão, que é o Zé Pica do espaço, entendeu? Ele é o Rambo do espaço. Mano, você já leu, Marquito, Caça dos Metabarões? Nunca li. É tomar no cu, mano. É minha família aquilo ali. É um mais macho que o outro. Um quer fuder o outro. Um quer matar o outro. Um quer ser mais pica que o outro. Mano, é minha família essa porra aí. É os guerreirinhos. Literalmente, mano. Caça dos Metabarões são os guerreirinhos espaciais. Puta que... Ó, é muito bom. E tem a arte do Juan Jiménez. Tem um monte de gente foda, né? Desenhando ali. Mas eu acho que é um quadrinho que ele começa bem, ele se mantém ótimo e termina espetacular. Eu sei que tem mais coisas pra sair no Brasil. Acho que tem as armas do Metabarão, que é uma edição especial. Eu não sei se os piroqueiros lá vão lançar. Acredito que sim. Deve lançar também. E tem uma outra que saiu agora, que é sobre um planeta no universo dos Metabarões, que tem uma mulher dos tetão na capa. Eu vou fingir que eu lembro aqui, enquanto eu olho na Amazon, porque eu sempre deixo no meu carrinho pra ver se abaixa o preço. Que é... Cadê essa porra? Carrega, carrinho. Aqui, ó. Que é a Megalex. É do Jodorowsky também, e é ambientado no universo dos Metabarões. E Megalex, pelo que explica aqui na premissa do desenho aqui, do gibizinho, é que é o país mais foda desse universo aí dos Metabarões. Então, não sei se é uma história boa, mas é uma história muito bonita. Eu tô olhando aqui os desenhinhos, fingindo que eu sei sobre o que se trata, mas ela é uma que tá no meu radarzinho aí pra eu ler e completar o universo dos Metabarão. Então, quando você lê essas edições, fala pra gente gravar sobre, pra você falar se é isso tudo mesmo que você tá achando que é, ou se você foi enganado mais uma vez. Não, faço questão, porque assim, ó, Casta dos Metabarões eu já li, né, quando tinha sido publicado pela Devir. Né, originalmente aqui, se eu não me engano, acho que eram 3 ou 4 volumes. Acho que eram 4 volumes. E essa foi outra que eu vendi também lá na pandemia. Mas essa aí, em algum momento, veio o Alan do futuro e falou assim, ó, seu Noia, isso aqui vai ser republicado, vende. Vende, seu Noia. E na época eu vendi por um preço exorbitante também. Acho que deu mais de R$1.000 na época. Essa eu me dei bem. Porque isso aqui, os Metabarões, eu comprei cada um tipo por 60 conto, cara. E o preço de capa disso, acho que era 100 e caralhada quando saiu. Então, esse eu me dei bem pra... E agora também eu tô na fila pra comprar Druna, né? Porque Druna é um HQ com muito conteúdo, muito, né? Discussões filosóficas, teor científico, equação do primeiro grau. Não, isso é mentira, né? Putaria é arte. Entendeu? Equação do primeiro grau, não, teoria de Pitágoras. Tô nessas aí de garimpar boas histórias europeias pra ler. Boa, boa. Acho que é isso, né? Tem que render um bocado. É bom que podcast com o Alan sempre rende, porque ele sempre traz um bocado. Um besterol sem fim, né? Mas é isso. Então, Alan Farias, fale onde nossos queridos ouvintes te encontram, já que o Procurando Bitucas está há quase um ano num limbo eterno. Voltou, fez um... deu um gostinho ali, um tostão, e depois parou de novo. Pois é, agora assim, ó, leitor, imagine uma, leitor não, aliás, ouvinte, olha o louco, mais louco o Batman aqui, ó, ouvinte, coloque uma música triste na sua cabeça aí de fundo, porque eu sei que o Marquito não vai colocar essa música de fundo, então você pensa na música, você mesmo aí, tá? Agora eu vou falar, Washington, volta pra casa, Washington, sinto sua falta. Eu preciso compartilhar esse besterol infinito na minha cabeça com alguém, Washington, mas só funciona com você. Volta pra mim, pelo amor de Deus. Washington, sai do bar, filha da puta. Sai do bar, volta pra mim. Assim, o Procurando Bitucas foi um podcast. E tá fazendo 10 anos essa merda, por incrível que pareça, né? Desde o seu primeiro episódio. É, cara, não parece, mas logo, logo faz 10 anos. Um podcast onde a gente falava de tudo um pouco, né? Mas a gente era muito focado em falar de filmes e seriados, né? Acho que era o nosso forte ali. E nós tínhamos análise e resenhas bem boas, tá? Mas é esse nível de bobagem que você ouviu aqui saindo de mim pra pior, né? Mas a gente colocava algum conteúdo. Marquito participou de alguns episódios lá com a gente. E volta e meia eu falo de voltar, né? Porque tem muita coisa legal aí saindo, né? Não pra gente fazer bons comentários sobre elas, mas pra defenestrar no enésimo grau. Vai tomar no cu esses virgem que habita a internet aí. Fica assim, eu tô na internet, eu posso falar o que eu quiser e ninguém vai me encher o saco. O Procurando Bitucas existe pra comer seu cu, seus arrombados. A gente tá aqui pra acabar com vocês, seus bosta. E o Procurando Bitucas era isso, era um podcast onde a gente falava as maiores besteiras possíveis, mas com conteúdo bacana no final das contas, né? Com muita profundidade no conteúdo. Também, aí é um trabalho mais sério, tô no YouTube, no canal Alan Farias Direto ao Ponto, onde eu faço reviews, overviews e algumas resenhas de jogos de tabuleiro modernos. Há mais de 10 anos também esse canal existe. Já tá meio aposentado, de vez em quando eu solto material lá, por lá, mas é mais pra falar. Eu tô velho, passou a época do guerreirinho. Eu gostava na época que eu era o guerreirinho de regata suado, transante. Agora não, hoje eu virei um senhorzinho muito bem casado com a minha esposa, que é um anjo na minha vida, cuida bem de mim. Então agora eu tô old guerreirinho, eu tô mais pro rei Conan Manquitola do que qualquer outra coisa hoje em dia. Mas fico sempre querendo voltar ao Procurando Bitucas, porque acho que na podosfera ninguém tá vendo a sua cara e você pode falar os impropérios que você quiser. Me cancelem, porra! Obrigado mais uma vez pelo convite, Marquito. Sempre bom estar aqui no Sete Jagunços. Olha aí, é sempre um prazer receber você aqui. O Washington, que o que ele via, ele gravava, e agora sem ler gibi, que ele não tem como vir aqui, né? Porque os filmes e séries que ele via, ele não consegue gravar mais o Procurando Bitucas. Imagine pra gravar sobre um gibi que ele não leu, né? Então fica mais difícil. Você pode convidar o Washington pra o que você quiser, porque o Washington gravou centenas de episódios sem ter assistido porra nenhuma. O Washington, um dos maiores ludibriadores da podosfera. Quantas e quantas vezes ele, não vi, mas vamos gravar. E o filho da puta mentia bem. Ai, ai. Um beijo, Washington. Um beijo, saudade de você. E é isso. Acho que por hoje está bom. Foi bem bacana. Agradecer mais uma vez a presença do Alan aqui. Volte quando quiser. Prometo que das próximas vezes eu não vou te chamar de hoje para amanhã para gravar. Mas é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.